Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscal. Continuamos aqui em Brasília, agora conversando com o deputado Afonso Florenci, do PT, líder aqui da bancada do partido. Deputado, é preocupante a PEC 241 para o povo brasileiro, o senhor acha? Muito. Agora está sendo votada a quebra de interstício. O governo não conseguiu garantir quórum na sessão da semana passada e agora está quebrando o intervalo de tempo estabelecido pelo regimento para submeter a PEC à apreciação do plenário da Câmara. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está vendo que cada dia que passa aumenta a resistência de diferentes setores da sociedade, sem considerar a orientação partidária, contra a PEC. Michel Temer encaminhou essa PEC durante o período em que ele era presidente interino. Ele não teve voto popular. Essa proposta não foi apresentada ao povo brasileiro e ela limita o chamado gasto primário, ou seja, tudo que não é pagamento de juros de dívida, principal de dívida, vai sofrer corte com base na inflação do ano anterior, no IPCA, índice de preço ao consumidor amplo. Então vai ficar estagnado e eventualmente até reduzir. Então, e isso por 20 anos. Quer dizer, os próximos 4 presidentes ou presidentas eleitos ou eleitas com voto popular terão um corte de gasto, considerando também que isso tira a prerrogativa do Congresso, porque o Congresso anualmente, com base na LRF, aprova o orçamento anual, que tem que ter contenção de gasto para pagar dívida também, mas tem que garantir serviços públicos. Essa medida de Michel Temer tem um caráter autoritário de alta monta. Vai desmontar o Estado brasileiro, as políticas públicas instituídas a partir da Constituição de 88, de atendimento à população mais carente, vai conter... As políticas de expansão da rede física de atendimento à população que ocasiona gasto. Nós estamos falando de vagas em universidades, institutos federais, de creches, de postos de saúde, né? De Minha Casa Minha Vida, subsídio ao Minha Casa Minha Vida, subsídio ao Água para Todos, uma oferta que o governo faz, governo central, governo federal, de recursos para obras de água, de esgoto, tratamento de água, água tratada, tratamento de esgoto, disposição final oceânica ou em mananciais. Então são recursos, os benefícios previdenciários vão sofrer impacto na medida que vai reduzir o salário mínimo, vai acabar a política de valorização do salário mínimo. Então é uma PEC que golpeia conquistas econômicas, sociais e trabalhistas do povo brasileiro, desestrutura o que o Estado brasileiro tem hoje de atendimento à população. As associações de advogados, defensores públicos, estão aqui no Congresso, porque ela vai desestruturar a defensoria pública, que é uma determinação da Constituição que ainda não foi plenamente concretizada, ou seja, garantir assistência judiciária para os cidadãos e cidadãs. Vai impedir concurso, contratação, vai reduzir salário de defensores públicos. Então, o povo, quando não tem condição de pagar advogado, que procura uma defensoria, a tendência é reduzir, acabar a disponibilização de assistência judiciária. Então, é a PEC que golpeia, não é, a possibilidade da sociedade brasileira ter um atendimento mais generoso pelos poderes públicos. Durante muito tempo, sabendo já dessa situação econômica, o governo Dilma e o governo Lula também tentaram voltar com a CPMF e foi barrado. Você acha que se isso tivesse acontecido lá atrás, talvez hoje a gente não estaria discutindo essa questão da PEC 241? Vejam, a CPMF seria dirigida prioritariamente para a saúde, excepcionalizaria a saúde, mas as outras dimensões. O governo Lula fez ajuste fiscal, o governo Dilma também fez, mas nenhum dos ajustes foi com base na desestruturação do Estado. Era corte orçamentário naquele ano. O governo Dilma perdeu muita popularidade quando fez o corte orçamentário de 2014, mas era o corte anual para tentar repor a capacidade de investimento, continuar a construir universidades, escola técnica, contratar professores, servidores, estruturar carreiras. A proposta da PEC 241, ela altera a estrutura do Estado definitiva. Por quê? Porque é por 20 anos o corte de recursos, não é em um ou dois anos. E ela retira dos presidentes eleitos no futuro, os próximos quatro, e do Congresso. Por isso a PGR exarou um parecer de inconstitucionalidade da PEC. Nós vamos disputar essa posição, vamos tentar derrotar aqui, vamos tentar contribuir para o aumento da pressão social e vamos judicializar, porque é um golpe contra o povo brasileiro.